brown. Yeah. e dar errado. Você está apavorado, você está em pânico. Mas agora não tem volta, algo te funciona. E as luzes coloridas não param de piscar. Se esconde o medo, e ele é tão grande quanto esse ser. Vocês tentam agir de maneira casual, como se isso fosse corriqueiro e banal. A verdade transparece no rosto de vocês. É mais que ululante do que é a primeira vez. Mas agora que acabou, você nem reparou que as luzes não piscam com a mesma intensidade. Você nem reparou que as luzes não...